340, Dael Diné. Quando possível, direto Dael. Autorizado, Dael, da presente, 3897. Autorizado, 3897. No 776 está autorizado da presente voar ETAP. ETAP da presente, no 1-0-1 no controle. O 1-6-0-1, autorizado a colar, pista no 0, vento 1-5-0 graus, 08 nós. Decolagem 1-0, bom, 6-0-1. Tá no litoral, ok? Ok. É, o guardião no momento está a 310, pode operar restrito a 500, e eu acredito que a aeronave não passa aqui a menos de 1.700. Se eu puder nos manter aqui, seria interessante, como já foi feito em diversas outras vezes. Ok, gente, mantém a escuta, guardião 01. Escuta, graças. Olha o Golf Mike Alpha atingindo 80, solicita a descida para 50. Golf Mike Alpha, autorizado a descida para 0620. 0620, Mike Alpha. Voo 9601, decolou os 39, chame controle 119, decimal 35, tem bom voo. 935, bom voo, 601. Olha aí, Salvador, boa noite, voo 601, decolou na Dael, Blast. Voo 601, no contato radar na decolagem, submantém o 360 da Dael, Blast. Dael, Blast, 360, voo 601. Para o pushback acionamento no portão 46708. Agora em descida para 3 mil pés, altímetro no 0, 1 no 3. Ok, para 3 mil no 0 no 3, e TAP e depois o 366, o gol 1776. Sete da presente, vou ir na proa de Eudes. Eudes na proa, 3897. 3897, cruza o nível de voo 110. Chame Recife em 1288, alterna 1264. Recife agora 1288, alterna 1264, 897, obrigado, boa noite. Como é que a Alfa vai dizendo 060? Confere, desça para 4 mil pés. O altímetro em Salvador 1013. Golf Mike Alfa. Para 4 mil, Mike Alfa. Gol no 601, eu controle. A escuta com a 601. Voe na proa de Krat. Krat com 601. 3 horas, Salvador, função muito baixa a transmissão, com o número do teu B? É, 1-3-2, 132. 132. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da cabeceira 1-0, quando lá chame torre 118, 612, boa noite, 6708. Boa noite, seu controle, né? 132. 132, obrigado. Para a nova decolagem, deve ocorrer aqui a 20 minutos. Irá. Não irá aproximar de cima, se manterá nesse setor, restrito a 500 pés, operando na maioria do tempo a 400, na frescura permanente. Eficiente, entendido que da presente vai pousar na paralela, confirma? Afirmativo, nesse momento. Ok, frequência livre então, Guardião 01 até a nova decolagem. Até a nova decolagem, esperamos. Voo no 776. Desça para 2.500 pés. Informe aí no Serra Vitor 366, estabilizado na final GPS. 2.500, 1.013, Serra Vitor 366, reporte estabilizado. Gol 976. Pista no 0, vento 1, 40, grau 089. Livre a linha de decolar, pista no 0, 6708. Vai cruzar agora 120, chame Recife 1288, alterna 264. 288, 264, Recife, gol 601. Mike Alfa, desça para 2 mil pés, o altímetro no 013, informe estabilizado no curso do localizador, para o ILS X-Ray. Mike Alfa, para 2 mil, repassará estabilizado no localizador do Mike Alfa. Salvador, ao 1273, sobre o Sotango. 1273, boa noite. Destino Confins 360, prepare Gole Gonza, guarde cópia. Aguardo 273. 08, decolagem 46, chame controle 119, decimal 35, tem bom voo. 119, 35, obrigado, trabalho. Gole Salvador, ADS 6708. Gole 6708, contato radar na decolagem, sub, mantenha o 330, saída Pucaracaju. Direto Aracaju, por favor, 6708. Mantenha escuta ainda no perfil Puca. Sierra Vitor 366. Ou 9776. 1776, completo teu GPS dando zero. Agora chama a torre de controle 118.612. Torre 18.6, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, gol 19776, final do RNAV da 11, baixa travado, visual. 1776, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 10, vento 150 graus, 09 nós. Cabeceira deslocada, 90 metros. Ok, ciente. O 1776, já tem o livre pouso? Sim, motorizado, pouso. Cabeceira deslocada, 90 metros. Ok, ciente, livre pouso, ciente da... deslocamento aí da cabeceira, 9776. Saxo autorizado, ponto de espera no zero, quando lá chame torre 18, meia dúzia, uma boa noite, voo no 940. Boa noite, boa semana, até o ponto de espera 18.6. Igualmente. Salvador, gol no 940, ponto de espera da média. Gol no 940, confirma-se visual com o Bang na curta final. Afirmativo. Depois de pouso do tráfego, autorizado ali a manter cabeceira no zero. Após passagem do tráfego ali, mantém na 10. Autorizado para Confins 360, Aperuísque 58. Decola no zero com curva direita, saída Gole, transição Gonza. Frequência do controle 119.35, torre 118.612. O código 5023, gol no 273. Autorizado Confins 360, Aperuísque 58. Decola dando a zero, curva direita, Gole Gonza, 1935, torre 286, 5023, o 1273. Qual o seu portão? Posição 612. Sente, reporte 4, puxa o saneamento. 43. Magal, boa noite. Confirme, a nave chamou Golf Mike Alpha. Afirmativo. Continua a aproximação, aguarde pista livre, informa, cabeceira deslocada, 90 metros. A nossa intenção é, após passar a fibra, prosseguir para 197, circular para 197. Mike Alpha, plano cancelado 5-2, autorizado após Simbra, base pela direita da 197, reporte girando base. Trem de pouso baixado travado. Nós sabemos no final da 197 baixado checado. O 776, solo 52, chame solo 121, decimal 9. 219. Solo Salvador, gol no 776, livrando via Fox. No 776, boa noite, táxi em frente, Alfa Índia, portão número 2, 1776. Alfa Índia 2, 1776. Livre decolagem, gol 19940, decolou 54 Salvador, chame controle 119-35, tem bom voo. 1935, obrigado, boa noite. Controle Salvador, gol 940, boa noite. 940, boa noite, contato radar na decolagem, sub e mantém o 3620, saída da Eldiné. Para o 360 no perfil 940. Mike Alpha, check 3, autorizado pouso visto no 7, vento 150 graus, 05 nós. Mike Alpha, baixado, checado, já girando o sinal da 97, pouso Mike Alpha. Ah, confirme, segunda esquerda é via Índia pro gate 2, o 976, é isso? Isso. Ok, obrigado. Mike Alpha, solo foi aos 5:30, confirme, pode? Autorizado backtrack, táxi a papá, estacional em frequência, Golf Mike Alpha. controle Salvador, boa noite, Gol no 884, qual a informação, Tânio? Boa noite, Gol no 884, aciona a identificação, desse manter o nível de voo 050, a chegada Mari. A chegada Mari, desce até o nível 050, Gol no 884. O Gol 6940, pequeno desvio à esquerda, a 5 milhas já retorna na proa. Sente livre de desvios. Solo Gol 273, busca estacionamento, posição 612. Portão 612, autorizado, reporte táxi no 273. Reporte táxi 273. Uno 940, chame Recife em 1288, até no 264. 288, 264, boa noite. Está autorizado o voar na proa de TAP, ajustando a navegação para atingir o 050 naquela posição. Ok, direto ITAP, vai se ajustar para passar ITAP no 050, voo no 884. confirmando, é o LS X-Ray sem glide, né? Positivo. Para o táxi, segunda 273, 188 a bordo, 3 horas, Campinas. Tem táxi autorizado para o ponto de espera do 10, quando lá chame torre em 118, meia dúzia, uma boa noite, o gol 1273. Ponto de espera 286, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, está 3197, sente da uniforme, 340 Rio. 3197, qual é o nível solicitado para Rio? 34 ou 36, que o senhor tiver aí. Ok, 360, então será coordenado, prepare da Elbless. Da Elbless. Uno 884, desça para 2000 pés, altímetro no 0 no 4, informe estabilizado no curso do localizador. Ok, 2000 com 1014, apontará estabilizado no localizador, Uno 884. 89. Ali decola 10, Uno 287. Salve Salvador, boa noite, é o Zé 3603 novamente, com a informação de cor para Guarulhos. 3603 Guarulhos, 340, será coordenado, prepare o Dael de Nera, guarde cópia. Dael de Nera, 3603.